pista. Perfil da saída da Euleda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10 até a posição Smart. Após vir a rota do plano de voo 5031, né, o transponder o controle 120-8, Papatango Papá Victor Hotel. Correto, já tem informação do POB Autonomia? Horas e 30, Galeão, POB 02. Gente, para acionamento, chama a torre, 118.95, o Papá Vitor Hotel. Dona 561, tem livre pouso, chama 0, vento 110 graus, 122. Livre pouso, 110, 561, não. Direcionar, me chama pronto, tá? Confirmando Recife, é o alternado 154 a bordo, 1325. Uno 094, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera chama a torre 10895. O altímetro agora 1093, bom voo. No 094, estou autorizado ali, mandei que avisaram no 0. Bom, no 561, solo 06, livre à direita, chama solo 121, 19. Direita 219, obrigado. Vou no 561, táxi via Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette Pro 02, 561. Uno 094, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 132. 094, decola do 08, chama controle em 120, decimal 8. 0, decimal 8. Solo é posto para o táxi. Bravo. Autoriza sobrevoo na alma do Ebrecht na retro, senhor? Onde é no setor? Aqui na retro do aeroporto, senhor. Não sei, estou autorizado, mantemos com permanente. Romeu Alto Bravo. Vitor Hotel, estou autorizado a tarde, 7197, e me reporta, está no ingresso da pista. Vitor Delta, me mantém, que você é um 7, me reporta, pronto. IP5595 para o táxi, PLB 55, 4 horas e 10 de autonomia, alternando. IP5595, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, chama a torre 198, decimal 95, o altímetro 10, no 3, bom voo. Via Pátio 1 para o ponto de espera da 10, para a torre, no 3. Paulo, 5 ali, mantém que é 0. Paulo, hotel, estou autorizado a decolagem da pista 197, o vento 100 graus, 129. O Romeu Cabral, fique atento, a aeronave está colando da pista 17. Romeu Cabral, a zona sul, fala de Itapuã, chamada controle em 120, décima 8. 208, bravo. Tá, Vitor, Estel. Decolar 215, chama controle 120, décima 8. 208, boa tarde. Cinco, mantém a posição. Oi, Salvador, 964, Gol, final, pista 10. 964, 17 no 0, no 3, continua aproximação e aguarda autorização de pouso. Consegue aguardando, 964. 5595, pista autorizada na decolagem, pista no 0, o vento no 00 graus, 119. Gol 9864, estou autorizado, pouso, pistão a 0, vento 090 graus, 139. Autorizado, pouso no 0, 9864. Cinco, 595, decolado 17, controle 120, décima 8. Chama na controle 208, ZIP 5595. 64, solo 18, livre direito, estimação aluno 21, décimo 9. 21, obrigado. Solo, 18, 64, agulha em grosso. Táxi via Alfa Juliette, 09, ao portão. Alfa Juliette, 9, 18, agora. Novembro, confere, azul 4207, pronto, cópia. Azul 4207, autorizado, Santos Dumont, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Destino da saída da El Leida, após Leida, voa direto para a posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolo 10 até a posição SMAP, após vir a rota do plano de voo. 5044 é o transponder, o controle em 120.8, o azul 4207. Atendimento correto, a posição é a pole position, reporte quando pronto, para acionamento e pushback. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 791. Fugou no 791, ajuste altímetro no 03, continua aproximação e aguarda autorização de pouso, me reporta, vai ser aprovado. Gostarei. 3191 no Galeão Cogino. November, confere. 340 Galeão, pronto pra cópia? Então, 3191 no Salvador Galeão, autorizado, ele voa 340. Decolada pistão 0, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leida. Após Leida, voa direto por São Bride, onde intercepta a rota Upper Zulu 10 até SMAP. Após a rota do plano de voo. O transponder é o 5047 e o controle em 119 decimal Cogino, 120 decimal 8, tá 3191. Correto, posição 05 após segundo próprio tracionamento pushback. Gol no 791, solo 26, livre direita, chama solo. 1, 2, 1, décimo 9. Direito 2, 1, 9, décimo 9. Solo Salvador, TAN 3895 para a cópia, está no Finger 3. TAN 3895 e mais 13 segundos eu chamo para a cópia, informação em curso November. Sim, obrigado. Solo, vou no 791, livrou. Vou no 791, bom dia, táxi via Alfa Juliette 0612 ao portão, 612 ao portão. Alfa Juliette 06, bom dia, não TAN 3895, pronto, cópia. TAN 3895, autorizado Guarulhos, livre voo 340, decola da pista 10. Primeira curva direita, perfil da saída da El Leida, após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16, após via plano de voo. 5045, eu transpondo, eu controle 120, décima 8, TAN 3895. 340 São Paulo, Upper Zulu 16, decola 10, curva direita da El Leida Bridge, transpondo 5045, controle 108, TAN 3895. TAN 3895, só corrigindo o Guarulhos, ok? O destino, portão 03, após quando pronto, pressionamento pushback. Atenção, destino é Guarulhos, reportará 3295. pushback acionamento no 3, TAM 3895. TAM 3895, reporte quando pronto para o táxi, coordenação aqui pessoal 103. Autorizado, TAM 3895. Firme a aeronave chamou? É o número 2 no setor, o 4207 azul. Salvador, Oceanair 6200, meia milha para Sibra, ele é Sex Train. Oceanair 6200, a gente ativa 0 no 3, livre pouso, pista no 0, o vento 1 00 graus, 1 no 3 no 1. Repeat 13 é o ajuste, pouso autorizado, pista no 0, Oceanair 6200, baixando e checando agora. Salvador, TAM 3191 para pushback acionamento, posição número 5. 05 ao portão, coordenação aqui de solo, reposto para o táxi. O TAM 3191, porém já informo que será o... Desconsidere. Número 5 inicia, reposto táxi. Vai iniciar, reposto táxi, 3191. Para o táxi, TAM 3895 com 133, 3 horas e 50, galeão. Via Índia até o ponto de espera da pista no zero, no ponto de espera pronto, chama a torre 10295, altímetro 1013, bom voo. 1013, ponto de espera 10295, boa. O azul 4207 é o solo. Coordenação tipo de solo após a passagem do Airbus da TAM, agora que se dirige ao ponto de espera a cauda, iniciando 03 e reportando táxi. Torre Salvador, Oceania 6255, vamos às duas esquerdas. 6255, ajuste altímetro no 0, no 3, continua aproximação, número 2 para pouso. Guardado 6255. Torre Salvador, TAM 3295, ponto de espera 10 para o visual com a Bianca. TAM 3895, mantém o ponto de espera do 10. Mantém, 3295. Oceania 6200, solo 38, livro direito, chuma solo em 121 no décimo 9. Eita, 219, 6200, obrigado. Novembro, informação em curso, Galeão. Mais um minutinho, cópia. Sente. Solo, Salvador, Xené 6200, na foto do Oeste, bom dia. Bom dia, Xené 6200, táxi via Alfa, reporte antes, táxi 6 Juliette. Alfa, Anta Juliette, 6200. Solo, Gono 790. Bono 790, número 2 para a cópia, Recife, novembro, informação em curso. Mais um minutinho. 3190, aguarda no 790. O TAM 3191 no solo. Você já falou, 3191. Tem estimado para iniciar? Não, vai iniciar agora que o Figer não está com nenhum problema aqui. Parece que ele passou aqui próximo do avião, mas dá para a gente sair tranquilo, mas a gente vai sair agora. Gente. Bono 556, pronto? Bono 556, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita. Pista da saída da El Leida, após Leida, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota para o Zulu 10, até SMAP, após o alto plano de voo. 5051 no transponder, o controle 120, décima 8, Bono 556. Além, mantendo zero após a Bianca, divisão 3295. Correto, reporte quando pronto, pressionamento pushback. Duas milhas pendenciais estabilizadas. 1162, o ajuste altímetro no 013, continua aproximação e aguarda a pista livre. Continua aproximação, aguarda a pista livre no 013, hoje. Jamo Aracaju, 5055, no transponde o controle 120, décima 8, gol 975. Corrigindo, gol 790. Recife 370, Rafa Coisco 58, decola da 10 esquerda, Fucajão Maracaju, 5055208, bom no 790. Correto, reposto quando pronto, pressionamento pushback. Portarão, 790. Xené 6200, mantém a posição, está com 6 Juliette, por gentileza. 8 Juliette, lateral, 6200. São 3895, vento 100 graus, 139, está autorizado decolagem da pista 10. Vem decolagem no 03295. Tá com você, Juliette? Alfa, Santa Fé. Campinas, 13h40. E confirme o POB? Azul 4207, táxi via Índia, não posso esperar chamar, 808-95, altímetro no 0 no 3. Fuga 1162, está autorizado pouso, pistão no 0, vento 1100 graus, 132. Teve pouso no 0, gol no 1162. Esquerda. Afirmativo, 6200. Autorizado via Juliette, então 04, 6200 do Xené. Potente, via Juliette, portão 04, 6200. Azul 4207, aponto com ida gol, ali, mantém cabeceiro no 0. Na 1162, ponto 43, livre direito, chama sola em 121, 19. 219, 1162. Para o táxi, então, 3191, está com 115 a bordo, 4 horas de alterna Brasília. Alterna da Brasília? Positivo. Sente, aguarda, tá 3191. Aguarda, 91. 6225, ingressa Juliette, 01 no portão. Juliette para o ONU, 6225. Alô, Salvador, gol no ONU, 62, entrando a porta de frente. Gol no ONU, 62, táxi via Alfa, reportando táxi aí, Juliette. Alfa, porta da Juliette, gol no ONU, 62. Torre Salvador, azul 4082, baixado e travado. 4082, o ajuste altímetro no 013, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando. Chamará a torre, considerando o 013, não adianta. Azul 4207, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, azul 4207, Pedro. Táxi via Alfa Juliette até o portão 10, até o portão 10. Partido através do gate 08, segue viatura follow me. Gente, SPS, direto no quarto, através do 08, segue follow me até o 10. Delta 3191, bom dia. Pronto, ponto de espera da 10. Bom dia, 3191, no... mantém um ponto de espera. 3191. Torre Salvador, muito bom dia. É o trip 5220, final de 9 milhas. Bom dia, 5220, reparte terno. Foi, Tarento. Na 3191, se necessário, ali mantém decolagem imediata. A gente vai aguardar a aeronave do sequenciamento, já que está praticamente sobre o externo. Mantive, então, vai aguardar. 082, solo 48, livra direita, solo 121, decimal 9. Livrado direita, 124082. 5220, passou externo, baixar travado. A gente aguarde, pista livre. 20. Zero, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, fundo 4 nós, altímetro 1-0 no 3. Pouso autorizado, pista 1-0, 5-2-2-0. 7-0. Fez um navio, não faz o ATR na curva final, ali mantém 1-0. Faz o ATR, ali mantém, fez o navio. 220, solo 52, liga direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, 5220. Alô, 3520, livrou na. 5220, táxi via Alfa, quilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador. Para o posicionamento, vou no 790, portão 6. Vou no 790, meia dúzia, portão, coordenação, equipe de solo, repórter táxi. Em coordenação, repórter táxi no 790. Avião decolado ao 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, tem bom dia. Solo 156, próximo para o ataque. 170 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alternado Campinas. Voo no 556, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da piscina 0, no ponto de espera pronto, chama a torre 108.95, o altímetro agora no 012. E 12, livre táxi, até o ponto de carga piscina 0, táxi 295, a torre, graças ao trabalho, preciso bem. Para o táxi, 790-76-1340 Natal. Confirmando apenas o POB, 076? 076. O ano 790 autorizado o táxi até o ponto de espera da piscina 0 via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera pronto, chama a torre 10895, altímetro 013. Pátio 1 via Índia, ponto de espera 895, voo 790. Eco, Eco Tango, prossiga. Gente, segue para a pista 17. Segue via eleitoral, reporte farol de Itapuã. Salvador, bom dia, 1556, taxinha, ponto de arco, pistão no zero. Bom dia, 1556, linha decola da 10, vento 080 graus, cono 3, nossa. Ainda colo no 015. Tem um 36 já aprovado. É, copia ou aguarde coordenação? Oxalé 62, 13, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista no 0, primeira curva direita. Preferida saída da Euleida, após Euleida, voo direto posição Bridge. Onde intercepta a rota para o Zulu 10 até a posição SMAP após a rota do plano de voo. 5063, eu transpondo o controle 120, décima 8, Xené 62, 13. Fechamento correto, após quando pronto, fracionamento pushback. Ponto de espera, voo no 790. Voo no 790, a linha mantém no 0. A linha mantém no 0, voo no 790. Da presente segue para o 17, com base pela direita, reparte na base para a final, eco, eco tango. Sim, 556, decolado ao 00, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 556. Zero, livre decolar down no 0, vento 090 graus, cono 4, nossa. Livre decolar no 0, cono 790. É Capitão visitando base pela direita, Delta 7. Equipe Tango, livre pouso na 1-7, vento 080 graus, cono 5 nós, altímetro no 0, 1-2. Tá bom. S90, decolado ao 02, controle 120 decimal 8, bom voo. 08 no grau, 790.